Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. O início da primeira das duas horas, sintam-se bem acolhidos por aqui. A emissão conduzida por Fernando Cabrita, olá. O início com o projeto de Michael Coomer, os Lace Curtains, edição em cassete através da Burger Records, também edição em CD e vinil, The Garden of Joy and The Well of Loneliness. Ouvimos Hive Fantasy. Estão assim abertas estas duas horas, Lace Curtains e também Capicua. Todos os dias, os ministros dizem ao povo:

You people can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing these floors while you're gawking. And maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this pretty hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you'll never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night, and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, well, what she's got to grin. Well, I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, coming in. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, coming in. Well, you gentlemen say, hey gal, finishing floors, what's wrong with you? Earn your keep here. And you toss me your tips and you look to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause nobody's gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here tonight. And then one night there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up around? And you see me kind of staring out the window, and you say, well, what she gotta stare at now? Well, I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. There's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Well, you gentlemen can wipe all the smiles off your face, 'cause every building in town is a flat one, and this whole fucking place will be down to the ground. Only this cheap hotel standing up safe and sound, and yell, why do they spare that one? Why do they spare that one? All the night through with the noise and to do, and you wonder, who's that person that lives up there? And you see me stepping out in the morning, looking fine with the ribbon in my hair. Well, just look at me now. And the ship, the Black Freighter, runs a flag up its masthead and a cheering the air. And the ship, the Black Freighter, runs the flag up its masthead and a cheering the air. Well, my watch on the dock is a swarming with men coming out from the ghostly freighter, and they're moving in the shadows where no one sea, and they're chaining up people and delivering them to me, asking me, kill them now or kill them later. Kill them now or kill them later. Noon by the clock and so still at the dock, you can hear the foghorn miles away. And in the quiet of death I'll say, right now, right now, right now, right now, right now. And they pile up the bodies and I'll say, that'll learn you. And the ship, the black freighter, disappears out to sea. Oh, the ship, the black freighter. And on it is me. É o regresso da compilação com canções sobre o mar, tal como o subtítulo indica, Pirate Ballads, Sea Songs and Chanties, a compilação Son of Rogues Gallery, CD duplo. Ouvimos por aqui a estrear mesmo a colaboração entre Tom Waits e Keith Richards com o tema Shenandoah, e depois Shilpa Ray with Nick Cave and Warren Ellis, interpretar em Pirate Jenny. Fica também a recomendação, se ainda não leram, façam-no, a biografia de Keith Richards, que está editada em Portugal através da Teoria, com H. A Teoria é uma marca editorial da Cavalo de Ferro Editores e o título é o mesmo em inglês, Life. Façam-no, que é um livro que vale mesmo a pena. Ainda a primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e continuamos com canções dentro da temática marítima. Sea Shanty, agora os Quasi. Replace the sail. The monkey wrestles with the ghost, and a thousand little pleasures form a thin veneer over lack of hope. Captain was rightly murdered by the crew. But now they don't know what to do. Drifting on the murky Sargasso of the everyday. Fomos à bordeleira e tirámos de lá a dupla Sam Coombs e Janet Weiss, os Quasi, naquele que é o segundo trabalho na carreira da banda, editado em 1998 na Domino Records e de título Featuring Birds. Ouvimos Sea Chanty e de seguida It's Hard to Turn Me On. Yeah.

É o documento histórico que só viu a luz do dia já este século, gravado em 29 de junho de 1978 no Old Waldorf, live at the Old Waldorf. São, claro, os fantabulásticos e inesquecíveis Television. Desta vez o tema que soou foi Foxhole. E vamos ficar por aqui, isto é, pelo menos com o palavreado. Até ao final desta primeira hora vamos escutar parte 2 para a obra Music for the Quiet Hour, dividida em 5 partes, assinada Shackleton, CD duplo, que se chama precisamente Music for the Quiet Hour. O CD1 traz esta peça e o CD2 reúne os EPs de Drawbar Organ. Ficamos então com Shackleton. We'll be right back. is the weapon of the future. Turn off your computer. The rhythm is electronic system subverter. Reality is clearer. Call in on the hearer of an inner voice that tells you that silence is observer. And every second noted enfolds into one. The metaphor is the sun. Behind these lines, an intuition of a visionary memory of days to come. Now watch the drum. Music is the weapon of the future. Living behind walls, kerosene light halls, music of a cloister. Voices a single roster of infinite pleasure. The hour has come, and now we tread a measured measure into something new. Let me look in from the lens of the few. Let me see it. Got to get out of this world before I be it. Silence is the seeing and contemplation being. And music is the weapon of the future. Thank you.

excelente colaboração entre a formação austríaca Zinos Quartet Vien e o chinês, infelizmente já desaparecido, Sheng Nonghua, no álbum Flying to the Chinese Moon. No início desta segunda e última parte da Orelha Extra, ficámos com os temas The Wheel of Ice, Over the Island in the Sea, The Moon Seen from a Pagode by the River e Walking Along the Seashore, Lost in Thought. Orelha Extra com Fernando Cabrita, à sexta-feira na Ruby, na Rádio UFSCar, no Brasil, ao sábado na Rui, na Castrense, e ao domingo na RUC. Vamos continuar com a reedição do disco Tape One para os Young Fathers. Cliche, friendly, defect, reflect, process, precious. simple, aiming, target, easy, virus, control, image, changing, wasting. Escoceses Young Fathers de Tape One, Deadline e Sister, e de seguida os suecos Yast, o álbum é homónimo, Rock and Roll Dreams. Of the sky. my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Running away to stay. histórica formação de Hoboken, New Jersey, o Ziola Tango. É mais um excelente disco, tal como excelente foi o último concerto que a banda deu em Portugal, bem recentemente. A longa duração chama-se Fade. De lá ouvimos o tema que o encerra, Before We Run. Volta também a notável formação belga Flattered Society. O novo trabalho chama-se 13. Vamos ficar com Experiments in the Revival of Organisms. We'll be right back.

tócame la marimbomba, la tócame la marimbomba, la tócame la marimbomba, la tócame la marimbola, tócame la marimbomba, la tócame la marimbomba, la tócame la marimbomba, la tócame la marimbola. Lumbalú, lumbalú. Los tambores suenan ya, se prende el baile en Palenque, porque pa' la gloria va, patata toca el tambo, festejando su final. Lumbalú, lumbalú, lumbalú. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. Lumbalú, lumbalú, lumbalú, lumbalú. Teresita Terejo, ya murió, ya descansó. Teresita Terejo, va para la gloria de Dios. Tus amigos te despiden, adiós, adiós, adiós. En San Basilio el que muere se despide con tambo. Lumbalú, lumbalú. Quem nos segue há algum tempo sabe que por aqui não fazemos distinção entre géneros musicais, roda afrobeat, palaque sound, champeta e caribbean funk, estilos que contém o CD1 da compilação Diablos del Ritmo The Colombian Melting Pot 1960-1985, de onde escutamos Julian e seu combo com Eniere Kumbara e depois Calisto Ochoa e seus Papaupas. O tema foi Lumbalú. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, também na rádio online norte-americana Radio 23 em radio23.org e o podcast está disponível em orelhaextra.com. regresso do canadiano Richie Deere com os seus Elephant Stone, o álbum é nome próprio. Hoje por aqui ficamos novamente com Setting Sun e de seguida Looking Through Baby Blue. Stay true and follow with you. sons para a despedida da Orelha Extra de hoje, a pertencerem a The Candice Infect. O álbum chama-se Sinestesia. O tema foi WK51. Até ao fim, os Matmos do recente The Marriage of True Minds. Vamos ouvir You e talvez ainda depois um pouco para Baseku Koyate e Ngoniba. Tchau, até para a semana. Conversation. There should be as a high wall to get over, in and out. And me? Me? I'm getting out of here. Should have to fall back in time. Mm-hmm. I flew across, and the house, that was my friend's house. And the house, my friend's house. In the house. My brother. Sans les blocs.